Salvador, o Charmeia 259 para o SAC com 160 a bordo, Antena Galinhão, outra linha de 440. Oceano Antena, astronomia? 440, Oceano 6259, livre táxi via Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 07, bom voo. 1895, Grampo. Nova linha, cola cabeceiro na zero, vento 040 graus, 029. C3197, boa noite, prossiga. Essa era prevista para o Galeão, seria? Tael Leda Motiva. Lael, Tael Leda Móveis, obrigado. Nada. Puxa, 6259, decolado aos 39, chame controle no 208. Corrigindo 119.8. Torre Salvador, Gol, Mono 971. Voo no 971, continue a aproximação, informe visual com o campo. O vento é calmo nesse momento. Chuva leve sobre o campo e mil de teto e 3 mil de visibilidade. É isso, Almanav, ficando bom. Voo no 971. Salvador C3197, quando tiver autorização para o Galeão, estamos prontos para a cópia. Salvador C3197, autorizado Galeão, no nível 360, via Trizulo 10, de mapa e após conforme a rota do plano. Decola da pista 10, com curva direita, na subida da El Leda Motiva. Aciona 5024. Controle 119.8. E se visual com campo? Visual com campo, baixar travado, gol 1971. Fogo autorizado, cabeceira 10, vento calmo, atenta a pista molhada. 9, 5024, transponder e 198, controle, tá? 3197. 3197, correto, chamar pronto para acionar. Chamará. Quebrado o gol no 971. Gol no 971, sol a 49, libera a direita, chame sol em 121, decimal 9. 129, gol no 971. Sol Salvador, boa noite, 971, ligou. 971, Alfa e Juliette, portão. Ah, mas depois eu vou subir pra... Alfa Juliette 01, gol 971. Delta 3097 para pushback e acionamento, posição 0. Na 5, autorizado, reporte táxi. Será táxi 3097, confirma ajuste, 1017? Correto, 1017. Obrigado. Na 099, agora as coordenações da helicóptero. Pronto, cópia. 099, autorizado com fins, nível 360, decola da 10, curva direita, saída da Eule da Motiva, e após segue via Pesolo 10, bridge a Pesolo no 6. Controle 198, transponder 5030. A Pesolo 10, bridge, a Pesolo no 6, reporte pronto. Pesolo 10, bridge, a Pesolo 16, com 10 na frente, outra parte. Salvador, Gono 8, 66. Gono 8, 66, boa noite, continue a aproximação. Informe visual com o campo, no momento chuva leve sobre o campo, 1000 pés de teto, 3000 metros de visibilidade. Informe quando visual com o campo, Gono 8, 66. Formará quando visual, Gono 8, 66. táxi 3197, POB de 171, autonomia 3 horas e 45, alterna Guarulhos. 171 na borda, táxi via Índia Alfa, com espera torre 1895, bom voo. Índia Alfa 1895, com espera, obrigado, bom trabalho. Avistando a 580 pés, o Bono 866. Bono 866, check 3 de pouso, pouso autorizado, cabeceiro no 0, vento uma centena 029, atento à pista molhada. Fez a pista molhada, trem baixou e travou, autorizado o pouso no 0, Bono 866. Salvador, 3197, próximo ponto de espera pronto, boa noite. 3197, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém, 3197. 1866, solo ao 01, libera a direita e chame solo em 121, decimal 9. Direita, 219, boa noite, 66. Salvador, gol no 866. 866, táxi de Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, gol no 866. Tá 3197, alinhar livre decolagem, vento calmo. Autorizado alinhar e decolagem, 3197. Então, 3197, decola 04, chame agora o controle 920-1198, corrigindo. Bom voo. 198, obrigado, 3197. Alô Salvador, boa noite, 66, na Alfa de São Juliette. Prossiga, portão 8, 8, 66. 8, boa noite, 66. Boa noite, gol 971, autorização 3870. 971, no boa, aguarde coordenação, cópia Galeão. Alfa Salvador, com 1099 para a Puxa Tec, tudo bem? Pisado no 9, reporte táxi. Entrar para o táxi, 1099. Só alguém salva. Com o 1968. O 1971 no pronto cópia. Pronto, bom, 971. Autorizado, Galeão 360, Pesolo 10. Decola da 10, curva direita, saída da Euleda, Motiva. Controle 198, transponder 5031. Obrigado e reportaria visual. Bola da 10, curva direita, da Euleda, ótima, 5035, 10895 ou 1971. O controle 1198 e o transponder 5031. 5031, 1098 ou 1971. 1971, correto, reporte pronto. Salvador, o 1099 para o táxi, com 144 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando o Galeão. 344, PLB. Então, o 1099 para o táxi, com 144. Gente, 144 a bordo. Táxi via Pátio Índia, quanto espera a torre, 1895, por favor. Pátio Índia, quanto espera a 1095 ou 1099. Ok, 600 metros para ter o visual, gol 1168, baixar de travada. 1168, ponto autorizado, cabeceira 10, vento calmo, atento à pista molhada. Gente, 1168. 1168, Solo 05, libere a direita e chame Solo em 121, decimal 9. Ah, liberar Solo 209, 1168. Solo Salvador, muito boa noite, vou 1168 livre à vista. 1168, táxi Alfa Juliette, Portão 4. Alfa Juliette, Portão 4, 1168. No 099 da Gol, a linha decola cabeceira no zero, vento calmo. Linha decola no zero, Gol 1099. Bono 099, decola azul no 9, decola, puxando agora o controle, 119.8. 119.8, Gol 1099, obrigado, boa noite. Solo Gol 971 no 81 posicionamento. 971 autorizado, reportar. Reportar 971. Para o Tax Gol 971, 148 a bordo, 4 horas com fins ao terra. Cliente, via Índia, ponto 0 a torre, 1895, por favor. Via Índia, 1895, boa, bom, 900. 3, Salvador, boa noite, 971, espera dar uma notícia. No 971, na linha, cola cabeceira 10, vento calmo. Decola